dá o gás. Faz a entrega mais rápida de toda a cidade. Cristal Gás, entrega o gás e entrega água mineral. Cristal Gás, tem atendimento sempre especial. Quer saber? A chama que satisfaz é com certeza da Cristal Gás. Comprando nosso gás, ganha um brinde na hora. É só você ligar que a gente leva agora. Entrega de gás e água mineral. Ligou, chegou, conte com a Cristal. Cristal Gás, atendimento especial. A Cristal Gás tem pra você a mais rápida entrega de gás e água mineral da cidade. Temos disque entrega. Ligue 991910749 ou 98166-8435 e ainda 991540232. Faça sua ligação que vamos entregar na hora pra você. Temos um atendimento super rápido e uma equipe bem rápida. É só ligar para estes telefones. 991910749 ou 98166-8435 e ainda 991540232, que nós vamos levar na hora. E ao comprar na Cristal Gás, você ganha um brinde na hora. É isso aí, ligue, ligou, chegou. Cristal Gás e água mineral, você e sua família merecem o melhor. Avenida Rio Maria, no centro de Rio Maria.